Bom dia, KS. Bom dia, Gil. Ótima terça-feira para você. A gente ouve esse tipo de tecnologia aplicado aí, né? Inteligência artificial. Daqui uns dias não vai precisar mais de compositor, de nada. Vai precisar de um bom técnico em informática aí. Pra gerir tudo, né, Gil? Exatamente. 7:11. Informações policiais da região. Condenado por espancar vizinha após briga por cavalo é preso pela polícia em Marília. Washington Luiz. A Polícia Militar de Marília cumpriu um mandado de prisão contra um homem de 28 anos. Ele é condenado por lesão corporal gravíssima e ameaça em processo judicial em Marília. A prisão ocorreu na zona norte de Marília. Ele foi abordado por uma equipe da Força Tática da Polícia Militar. Durante patrulhamento, segundo os PMs, foram vistos dois rapazes numa moto. Em atitude suspeita, é claro, pararam. Durante a abordagem, em consulta ao sistema do Estado, foi constatado que um deles era procurado pela Justiça. O homem foi condenado por um crime ocorrido no mês de novembro de 2021. Naquela ocasião, ele agrediu, bateu, espancou uma vizinha após uma discussão relacionada a fezes de cavalo, do qual ele era dono. Durante a briga, ele aplicou um mata-leão na vítima, seguido de socos na cabeça, na boca, o que resultou na perda de 3 dentes e ainda deformidades estéticas permanentes, conforme laudo médico anexado ao processo. Após a agressão, a mulher procurou atendimento na unidade de pronto atendimento UPA da Zona Norte de Marília. O agressor foi até o local. Ele foi lá ainda, na UPA. Durante uma discussão, novamente ali na Zona Norte, ameaçou a mulher de morte mais uma vez, dizendo que agora resolveria o conflito na bala, com um gesto nas mãos, simulando uma arma. Durante o processo, ele confessou o crime e alegou que as agressões ocorreram após a mulher ter jogado fezes de cavalo em sua casa para se justificar. Disse ainda que agiu para se defender, mas a justiça considerou que houve violência e condenou o homem por lesão corporal com agravante e ameaça. A sentença determina pena de 2 anos e 5 meses de prisão em regime inicial semi-aberto. Antes de ser encaminhado ao sistema prisional, passou ele por audiência de custódia e já está guardado e fora de circulação. Aqui você começa o seu dia bem informado. Panorama 97. 7:13. Um homem de 53 anos foi preso pela Polícia Militar de Inúbia Paulista após ser flagrado arremessando a mulher no chão e a agredindo. Quando os policiais chegaram, a mulher de 51 anos gritava por ajuda. Na tentativa de prisão do indivíduo, o suspeito apresentou resistência e investiu contra a equipe policial, mas acabou imobilizado e preso em flagrante. Detido, o homem foi levado ao plantão de polícia civil em Adamantina. 7:14, idoso toca em passageira boliviana que estava cochilando durante viagem de ônibus e é preso por importunação sexual. O caso foi imprudente. Rogério Ramos. Durante viagem de ônibus, um homem de 62 anos foi preso na madrugada deste domingo, dia 12, por importunação sexual a uma boliviana de 42 anos, no quilômetro 561 mais 500 metros, no sentido leste da rodovia Raposo Tavares, a SP-270, em Presidente Prudente. De acordo com informações divulgadas pela Polícia Militar Rodoviária, o ônibus realizava transporte interestadual com um itinerário de Campo Grande, Mato Grosso do Sul, a São José dos Campos, em São Paulo, e transportava 48 passageiros. Aos policiais, a mulher relatou que o homem, morador de Suzano, em São Paulo, que estava sentado ao seu lado, a importunou sexualmente durante a viagem. Segundo a vítima, ela havia cochilado e o outro passageiro colocou intencionalmente a mão em sua genitália. Ainda conforme os policiais, a mulher foi até a cabine do motorista e relatou o ocorrido. Em seguida, ela acionou o policiamento via 190 e o ônibus foi interceptado e abordado na base leste da Polícia Rodoviária, em Presidente Prudente. A ocorrência foi registrada na delegacia da Polícia Civil, onde o homem foi preso em flagrante e permaneceu à disposição da Justiça. Segundo a Polícia Rodoviária, o envolvido tinha antecedentes criminais registrados nos anos de 2014 e 2016 em Mauá, em São Paulo. Califórnia FM. Informação e credibilidade. Panorama 97. 7:15, uma operação conjunta feita pela Receita Federal e pela Polícia Rodoviária apreendeu uma carga avaliada em R$850 mil em produtos estrangeiros suspeitos de serem contrabandeados. Esses produtos eram transportados num caminhão, o flagrante foi em Dracena. O veículo foi abordado pela fiscalização na rodovia Comandante João Ribeiro de Barros, a SP-294. Entre os produtos contrabandeados, os policiais encontraram óculos, perucas, pendrives, cosméticos, produto clareador de dentes que não tinham documentos de introdução regular no país, vindos do Paraguai. 7:16, embarcação vira na Lagoa São Paulo, às margens do Rio Paraná, em Presidente Epitácio, e duas vítimas estão desaparecidas. Laerte Silva. Uma embarcação virou neste sábado com 5 pessoas a bordo na Lagoa São Paulo, às margens do Rio Paraná, em Presidente Epitácio. Por conta da chuva e da ventania no local, a embarcação virou por volta de 16 horas. 2 homens conseguiram se salvar e nadaram por cerca de 6 horas até chegarem à margem por volta de 22 horas. A embarcação foi localizada e o trabalho de busca teve continuidade na manhã deste domingo. De acordo com a Polícia Militar, um dos corpos já foi localizado, sendo um homem de idade desconhecida, logo pela manhã com auxílio do helicóptero Águia. Entretanto, 2 vítimas continuam desaparecidas. Também estão trabalhando nas buscas a Marinha do Brasil, a Polícia Militar Ambiental. A equipe está enviando mais 2 embarcações para auxiliar nas buscas. Atualizando as informações, o corpo do terceiro homem que estava desaparecido no Rio Paraná após naufrágio desse barco em Presidente Epitácio foi encontrado na tarde de ontem pelas equipes de bombeiros e outros que estão colaborando. A vítima foi encontrada por volta de 6 da tarde. Os 2 primeiros foram encontrados, como o Laerte Silva trouxe aí, no domingo e também na manhã desta segunda-feira. Califórnia FM. Informação e credibilidade. Panorama 97. 7:18, o corpo de uma jovem de 19 anos foi encontrado em decomposição dentro de uma casa na tarde de ontem, na Vila Marina, em Presidente Prudente. A mulher estava em trabalho de parto. A ocorrência foi registrada por volta de 4 horas da tarde. No local, um vizinho sentiu um forte odor vindo da residência da vítima e acionou a polícia. Como o imóvel estava trancado, equipes acessaram o interior da casa e localizaram a mulher já morta em um quarto. Ela estava em trabalho de parto. Vítima de 19 anos, estava grávida de 5 para 6 meses. O corpo da jovem foi encontrado em estado de decomposição. Foi acionada a autoridade de plantão no local, perícia também, para verificação de possível crime. 7:19, policiais desconfiam de tatuagens e prendem foragido que usava identidade falsa. Rogério Ramos. A prisão ocorreu nas proximidades da rodoviária de Marília após o indivíduo tentar enganar os policiais com uma identidade falsa e resistir à abordagem. O caso foi registrado como captura de procurado, resistência e falsa identidade. Por volta das 14:30, a PM recebeu informações sobre 4 indivíduos em atitude suspeita nas dependências do terminal rodoviário. Ao chegarem ao local, não localizaram os suspeitos inicialmente, mas durante patrulhamento, os encontraram em uma rua lateral à Avenida Silvio Bertonha. Na abordagem, um dos homens forneceu um nome falso, que ao ser consultado no sistema Prodesp, não apresentou registros. Os policiais, atentos a tatuagens características de detentos, desconfiaram e informaram que ele seria levado à delegacia para confirmar sua identidade. Nesse momento, o homem resistiu e tentou fugir, sendo contido com uso de força moderada. Após a captura, o sistema de reconhecimento facial Muralha Paulista identificou o suspeito, confirmando a existência de um mandado de recaptura expedido pela primeira vara de execuções criminais de Presidente Prudente em 20 de novembro de 2020. O mandato tem validade até 29 de setembro de 2032. O homem condenado por roubo sofreu lesões superficiais durante a tentativa de fuga, mas recusou atendimento médico. Após ser detido, ele foi encaminhado à carceragem da Central de Polícia Judiciária, CPJ de Marília, e foi transferido para uma unidade prisional da região na manhã de sábado, dia 11. A seguir, no Panorama 97. Afetada pelas chuvas do sábado, a creche do bairro Miraíra volta às atividades hoje. Nets Telecom, há mais de 15 anos oferecendo a melhor internet de fibra ótica da região. Aproveite velocidades de até 1000 megabytes, além de aplicativos com canais, filmes e Disney News. Tudo isso a partir de R$ 59,90 e com a instalação gratuita. Contrate agora pelo 0800 018 2002 e tenha sua conexão em ótimas mãos. Central de Atendimento das Rádios Clube e Califórnia FM. Você tem algum problema no seu bairro ou na sua cidade? Oswaldo Cruz, Salmourão, Parapuã, Sagres ou Rinópolis? Ligue, denuncie. 3528-1788. 3528-1788. Central de Atendimento das Rádios Clube e Califórnia FM. De segunda a sexta, das 8 às 5 da tarde. Panorama 97. Panorama 97. Panorama Local. São 7 horas e 21 minutos. O Fundo Social de Solidariedade aqui de Oswaldo Cruz realiza as primeiras ações nesta semana, neste ano que começa. Amanhã e quinta, tem distribuição de roupas no bairro Nelson Cavallini, como disse a presidente do Fundo Social, Rose Albertinazzi. Quero comunicar a vocês que iremos ter a primeira campanha do ano de 2025. Onde que vai ser? No Nelson Cavallini. Nos dias 15 e 16, quarta e quinta-feira agora. Que horário que vai ser? Das 9 às 14 horas. Então estou aqui para convidar vocês para irem lá, escolher as roupas, ver o que vocês querem, o que é melhor, pode levar o que quiser, tá? Mas peço que vocês levem sempre aquilo que vocês vão usar. Outro local que vai receber a distribuição de roupas esta semana vai ser o bairro Sotei Furuguem. Campanha de verão no bairro Sotei Furuguem, gente. Ó, vai ser no centro de atendimento condominial do bairro Sotei Furuguem. Que dia vai ser? Vai ser 2 dias, dia 15 e 16. O horário é das 9 às 14 horas. Espero vocês lá. É, vão, escolham, olham as roupas sem pressa, porque vai ser das 9 às 14 horas, não precisa ter pressa, são 2 dias. Então vão lá, escolham, pode levar o que quiser, tá bom? Um abraço a todos. Califórnia FM, informação e credibilidade. Panorama 97. 7h23, Central de Atendimento ao Cidadão da Rádio Clube Califórnia FM, registra aqui reclamação da dona Antônia Aparecida Amaro. Ela disse pra gente que é deficiente visual, procurou o PROCON aqui de Oswaldo Cruz para resolver um desconto em seguro na sua aposentadoria. Este desconto seria sem autorização dela, mas recebeu a informação de que o PROCON não tinha o que fazer. A ouvinte não entendeu porque o PROCON não conseguiu ajudá-la e procurou aqui a Central de Atendimento ao Cidadão. Nós encaminhamos essa reclamação para o PROCON, mas ainda não tivemos resposta. Central de Atendimento ao Cidadão da Rádio Clube Califórnia FM, você pode enviar aqui fotos, vídeos e áudios. Se você tem alguma reclamação próxima à sua casa, aí no seu bairro, a gente põe no ar e cobra as autoridades. Você pode registrar a sua reclamação ligando de segunda a sexta pelos nossos telefones, que também são o WhatsApp 3528-1088, 3528-1089. A Prefeitura de Oswaldo Cruz veio a público ontem para alertar sobre tentativas de golpes via e-mail. Criminosos estão utilizando o nome da Prefeitura e do suposto Departamento de Licenciamento Urbano e Obras. Esse departamento não existe. Os bandidos tentam enganar os destinatários. A Prefeitura afirmou em nota que não envia e-mails desse tipo e que o departamento sequer existe e pede a todos que tenham cuidado e desconsiderem e-mails recebidos no formato que nós estamos noticiando. Em hipótese alguma, é a recomendação, você deve compartilhar dados pessoais ou fazer pagamentos de qualquer natureza provenientes desses e-mails fraudulentos. 7h25, a taxa máxima de juros pode ser cobrada no consignado do INSS agora, sobe de 1,66% para 1,8% ao mês. Milena Abreu. O Conselho Nacional da Previdência Social aprovou na semana passada a elevação da taxa que é cobrada nos empréstimos com desconto em folha dos aposentados e pensionistas do Instituto Nacional do Seguro Social. O valor máximo que pode ser cobrado pelos bancos e instituições financeiras no consignado subiu de 1,66% para 1,80% ao mês. A justificativa para o aumento é a alta da taxa Selic, que é considerada os juros básicos da economia nacional. A Selic subiu nas últimas reuniões do Comitê de Política Monetária do Banco Central e terminou 2024 fixada em 12,25% ao ano. Alguns dos principais bancos passaram a alegar que o teto em 1,66% ao mês, após as altas da taxa básica de juros, estavam inviabilizando as operações. Nas modalidades de cartão de crédito e cartão consignado de benefício, não houve mudança e a taxa de juros foi mantida em 2,46% ao mês. Os novos valores começam a valer nos próximos dias. Aqui você começa o seu dia bem informado. Panorama 97. 7:26, a creche do bairro Miraíra, que ontem ficou fechada devido a estragos causados por um vendaval no último sábado, voltou a funcionar hoje. A árvore, que foi derrubada pelas chuvas, foi cortada ontem, mas ainda hoje serão retirados alguns restos das podas. Essa árvore caiu sobre um alambrado na creche e interditou as duas entradas do local. E isso levou a Secretaria de Educação a interditar o espaço ontem para manutenção. Outras creches afetadas foram as dos bairros Alberto Lang, a creche Ione Persim no Jardim das Nações e a creche Vicente Gualtieri no centro. A creche Vicente Gualtieri estava sem atividades por questões de obras. Então hoje, todas as creches da rede municipal estão funcionando normalmente. 7:27, Marcelo Monteiro da Silva é o novo provedor da Santa Casa de Oswaldo Cruz. A nova mesa administrativa tomou posse ontem. As informações são de Alessandro Panvecchio. A Santa Casa de Oswaldo Cruz comunica a troca da sua mesa administrativa, concluída nesta segunda-feira. Após 22 meses à frente da provedoria, o empresário Marcelo Battistioli encerra sua gestão. A gente deixa, né, a gestão, a provedoria, mas continua aí ajudando, fazendo parte aí da dinâmica dos trabalhos, na medida do possível. Então, a gente fez algo, construiu algo, mas pessoas novas, com mais ideias, com mais energia, levar à frente e mais essa dinâmica de trabalho que já vem sendo feita e vai continuar sendo feita, se Deus nos permitir. Eu acho que, além de envolvido nesses 4 anos, eu tenho só a agradecer à equipe, porque a equipe foi fundamental em todos os aspectos, e isso floresceu uma nova dinâmica, uma coisa que a gente não conhecia, que é esse lado de ajudar o próximo e construir algo para ele, com ele. A gente fica hoje feliz também de poder dar oportunidade para o meu xará também, Marcelo, poder oxigenar isso que a gente trouxe. Gostaria de frisar à sociedade, a vocês todos, nós não temos remuneração, nós somos voluntários e a gente fez tudo de coração. Assumindo a liderança da instituição, o empresário Marcelo Monteiro da Silva agradeceu o convite para comandar a nova gestão. Espero continuar o trabalho que o Marcelo Battistioli estava fazendo, tá, para tentar ajudar o máximo possível a população e a Santa Casa, e espero sair bem e cada vez melhorar mais, melhor o atendimento para a população. Estou começando agora, então estou ficando a par de todos os projetos e vamos dar continuidade, vamos trabalhar para cada vez melhor atender a população. A prefeita de Oswaldo Cruz e Vera Lúcia Alves, a Vera Morena, também avaliou positivamente a transição. 4 anos, né, que a gente estava com uma equipe aqui de membros da mesa da Santa Casa. Nesses 4 anos, o Marcelo agora findou o seu tempo de ficar como provedor. Então, eu tenho que agradecer essa mesa que estava, que trabalharam tantos, que foram, assim, à frente desse trabalho filantrópico, e trazer o pessoal, os empresários, sociedade, comunidade, para participar da reconstrução que nós estamos fazendo no hospital. Foi um projeto que começou, né? Eu gosto sempre de falar da Judite aqui, que continua na mesa com a gente, porque é lá da Casa da Amizade, começou com elas a reforma dos quartos, e isso cresceu muito através do trabalho de toda a mesa o trabalho das pessoas que foram lá fora e mostraram para os empresários, mostraram que o único hospital que nós temos, a condição em que estava e que a gente pode melhorar o ambiente. Várias inaugurações para fazer ainda, os quartos e também nosso arco cirúrgico foi colocado. Então, eu só tenho a agradecer. E para a próxima mesa, para os próximos membros, o provedor é o Marcelo, pessoa que a gente sabe que ele é dedicado e também todo o pessoal que foi convidado aqui aceitou, eu só tenho a agradecer, porque são pessoas comprometidas, comprometidas com a população. E sempre, gente, enaltecendo o trabalho dessas pessoas que é voluntário. Essas pessoas não ganham nada por estarem aqui, por nos ajudar. Temos aí muitas coisas para acontecer, nosso pronto-socorro. Então, tem muita coisa ainda para a gente estar colocando a par da nossa população. Que dizer, Marcelo, seja bem-vindo. Eu sei que vocês vão se inteirar de tudo que está acontecendo e vão fazer um trabalho aí maravilhoso, que é o que nós precisamos. A nova mesa administrativa da Santa Casa ficou assim constituída. Provedor, Marcelo Monteiro da Silva. Vice-provedor, Clóvis Jair da Costa. Primeira secretária, Maria Judite Rodrigues Nicoletti. Segunda secretária, Rosimeire Inês Borjano Iembo. Primeiro tesoureiro, Edélcio Faco. Segundo tesoureiro, Marcelo da Silva. E os membros do Conselho Fiscal, Welton Garcia Martins, Jorge da Silva Lima e José Carlos de Souza. Informação com credibilidade. Panorama 97. 7:32. Boa sorte pro Marcelo Monteiro, o Cebola, né? Parabéns aí pela iniciativa e pela disponibilidade de assumir de forma voluntária esse trabalho tão importante de filantropia aqui em Oswaldo Cruz. E parabéns ao Marcelo Battistioli e toda a sua equipe pelo trabalho realizado. Eles vão continuar ajudando lá na reforma dos quartos da Santa Casa. Agora vamos falar de dengue. O estado de São Paulo lidera o número de mortes em 2024. As previsões do Ministério da Saúde apontam incidência elevada em casos em 6 estados este ano. O sorotipo 3, que é aquele grave, o da dengue hemorrágica, está em circulação. Vamos ouvir. Em 2024, o Brasil registrou 6.041 óbitos por dengue, segundo dados do painel de monitoramento de arboviroses do Ministério da Saúde. São Paulo lidera o ranking com 2.058 óbitos, o que representa 34% do total de mortes pela doença em todo o país no ano passado. Já Minas Gerais e Paraná aparecem logo em seguida, com 1.121 e 729 mortes, respectivamente. No período do verão, com as chuvas intensas que ocorrem no país, as condições climáticas favorecem a proliferação do mosquito transmissor da dengue, o Aedes aegypti. Um médico infectologista do Centro de Segurança Assistencial do Hospital Anchieta, Manuel Palácios, de Brasília, Distrito Federal, explica que as fortes chuvas seguidas de períodos de calor aceleram o ciclo de vida do mosquito, o que aumenta a população e a incidência da doença. Por isso, é importante que toda a população também intensifique os cuidados com a imunização. Em períodos de aumento dos casos de dengue, como os previstos para dezembro de 2024 e janeiro de 2025, toda a população deve intensificar os cuidados. No entanto, grupos como crianças, idosos e pessoas com doenças crônicas são mais vulneráveis às formas graves da doença. É essencial que esses grupos participem ativamente na eliminação de criadouros em suas residências e busquem a imunização se disponível e indicada. Uma nota técnica divulgada pelo Ministério da Saúde no início de janeiro aponta que em 2025 o Brasil pode ter uma incidência elevada de casos de arboviroses acima do observado em 2024. O documento indica que a continuidade do fenômeno El Niño este ano pode intensificar a situação da dengue no país por causa do impacto no clima e nas condições favoráveis à proliferação do mosquito Aedes aegypti. A nota técnica frisa ainda que o El Niño no ano de 2023 foi um fator de alerta para o aumento de casos em 2024, e a manutenção do fenômeno também aponta para alerta de aumento para 2025. O documento alerta também para o aumento da circulação do sorotipo 3 da dengue nas últimas semanas do ano passado, principalmente no Amapá, São Paulo e Minas Gerais. O sorotipo não tem incidência relevante no país desde 2008, e o que predomina no Brasil é o 1, com 73,4%, seguido do 2, com 25,9%. De acordo com o Ministério da Saúde, a circulação do tipo 3 pode elevar os dos casos, já que boa parte da população não possui imunidade para o sorotipo. Além disso, segundo especialistas, a diferença entre o sorotipo 3 e os outros tipos da dengue é que o sorotipo 3 tem maior potencial para causar surtos e está relacionado aos casos mais graves da doença. O infectologista coordenador do Serviço de Controle de Infecção Hospitalar do Hospital Anchieta, Henrique Lacerda, explica que a circulação do sorotipo 3 no país é preocupante, tendo em vista que as pessoas não têm imunidade contra esse vírus. Consequentemente, as pessoas que já tiveram alguma dengue por um outro sorotipo, um ou dois, por exemplo, podem evoluir para formas mais graves por causa da resposta imunológica mais forte, mais exacerbada, e isso pode levar a um aumento do número de casos e acabar sobrecarregando os serviços de saúde, com mais internações, pacientes mais graves e até óbito. Com base em modelagens, a previsão de aumento na incidência de casos de dengue em São Paulo, Rio de Janeiro, Espírito Santo, Tocantins, Mato Grosso do Sul e Paraná. Segundo o Ministério da Saúde, esses estados estão sendo monitorados de perto. Inclusive, ao longo desta semana, a pasta enviará equipes técnicas para 4 estados brasileiros para apoiar ações locais no controle das arboviroses. De acordo com o Ministério da Saúde, a iniciativa busca fortalecer a vigilância epidemiológica, a assistência à população e a reorganização dos serviços de saúde. Pelo cronograma, a capital do estado do Espírito Santo, Vitória, seria visitada pela equipe técnica na última segunda-feira, 13 de janeiro, bem como a cidade de São José do Rio Preto, em São Paulo, e Rio Branco, Acre. Nesta terça-feira, 14 de janeiro, Foz do Iguaçu, no Paraná, deve contar com o apoio da missão do Ministério da Saúde. Reportagem Bianca Mingotti. E a vacina contra a dengue só está disponível no SUS para quem tem entre 10 e 14 anos. Saiba quem pode tomar na rede privada. Fábio Lotra. O Ministério da Saúde adquiriu 9 milhões e meio de doses da vacina contra a dengue. Mas quem poderá tomar o imunizante? Pois saiba que ele não está disponível para todo mundo no Sistema Único de Saúde por causa da baixa disponibilidade mundial do insumo. A dose foi incorporada ao Programa Nacional de Imunizações no final de 2023. Desenvolvida pela farmacêutica Takeda, a Qdenga está disponível no SUS para crianças e adolescentes de 10 a 14 anos. É que essa é a faixa etária com maior número de hospitalizações por dengue depois dos idosos. Até agora, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária não liberou a vacina para pessoas acima dos 60 anos. E, de acordo com o Ministério da Saúde, ainda não há previsão de quando vai ser ampliada a faixa etária do público-alvo. Apesar de só ser oferecida para crianças e adolescentes, a Qdenga pode ser aplicada em pessoas de 4 a 59 anos. Mas ainda faltam estudos sobre a eficácia da dose em idosos. Diante disso, quem quiser se imunizar deve recorrer às farmácias e laboratórios particulares. As doses variam de R$ 350 a R$ 500. Só que o número de imunizantes no setor privado é limitado, já que a prioridade é a oferta no SUS. A seguir, no Panorama 97. Sancionada a lei que proíbe os celulares nas escolas. A Nova Fotoótica, a ótica de todos, cuida da sua saúde visual. Agenda consulta no oftalmologista de sua confiança, entrega seus óculos em uma hora, dá manutenção gratuita em seus óculos, tem consultores treinados para orientar na escolha de armações e lentes. Nova Fotoótica, a ótica de todos, lojas em Oswaldo Cruz e Adamantina. Alô, empresário. Quer fortalecer o marketing da sua empresa? A Beta Digital está aqui para ajudar. Somos agência parceira da sua rádio favorita. A Beta Digital impulsiona o seu negócio. Anote nosso fone WhatsApp 18 996664707. Na Beta Digital, você tem serviços de fotos e vídeos, artes gráficas, gestão de redes sociais e muito mais. Beta Digital, o futuro em suas mãos. Rádio é a cara da gente. A voz mais influente, tudo que a gente faz. Rádio é notícia, é moda, é música, é popular, é cultura, é mágica. Rádio está aqui ou qualquer lugar. Deixa o rádio te levar. Panorama 97. Panorama Geral. 7h40, faleceu ontem o advogado Orlando José Baggio Filho, conhecido Orlandinho Baggio aqui de Oswaldo Cruz. Ele é pioneiro, de família pioneira aqui no município. Provavelmente seu velório ocorre hoje, sepultamento também, no cemitério local. Ainda não há horário definido de velório e sepultamento. Nós deixamos aqui a nossa nota de pesar a todos os familiares e amigos do pioneiro, advogado, ex-empresário aqui em Oswaldo Cruz, Dr. Orlando José Baggio Filho. 7h41, notícias falsas sobre a taxação de PIX leva comerciantes a pedir percentual indevido. Entendo que é mito, que é verdade. O PROCON alerta que o consumidor deve ser orientado sobre qualquer mudança na regra e que cobrança indevida deve ser denunciada. As informações de Guilherme Marconi. Consumidores relatam que comerciantes e prestadores de serviço que sempre aceitaram PIX como forma de pagamento deixaram de receber o pagamento ou simplesmente começaram a cobrar mais por isso. Isso ocorre por uma onda de fake news sobre a suposta taxação no PIX após uma nova norma da Receita Federal que entrou em vigor no dia 1º de janeiro. Cícero Sanatiel, aposentado de Fortaleza, no Ceará, contou que ao pagar uma consulta no veterinário, a funcionária disse que o pagamento por PIX teria uma taxação de 15%. Depois do atendimento, a moça perguntou: você vai pagar no PIX, no cartão ou em dinheiro? Aí eu disse assim: quais as vantagens que tem? Disse assim: ó, no, em dinheiro você tem 15%, no cartão e no PIX você paga uma taxa. Eu disse: mas o PIX não é cash? Como fosse dinheiro? Ela disse: não, mas você paga uma taxa porque o banco cobra um depósito e tal. Aí eu disse: então tá legal, vou pagar em dinheiro, já que é 15%, eu peguei e paguei em dinheiro. A gente conversou com outra moradora aqui da Zona Leste de São Paulo, a Simone Silva, que também contou que a papelaria, onde ela costuma comprar o material escolar da filha, também extinguiu o pagamento em PIX após essa polêmica. E a gente conversou com a Patrícia Dias, assessora técnica do PROCON São Paulo, e disse que o estabelecimento precisa informar ao consumidor caso deixe de aceitar o pagamento via PIX, mesmo tendo uma notícia falsa. O aviso tem que ser feito de forma clara e ostensiva, tanto no e-commerce quanto numa loja física. Embora a taxação não exista, a forma de pagamento não pode ser alterada no curso de um contrato com fornecedores e também é proibido cobrar percentual por pagamento via PIX. Essa informação, ela tem que ser prévia, ela tem que ser ostensiva, porque hoje é uma prática no mercado e são formas de pagamentos corriqueiras. Segundo ponto, eu faço mensalmente um pagamento através de determinada forma. Ele não pode agora mudar. Ele tem que esperar terminar aquele contrato, aquela condição estabelecida, né, da forma que já foi tratado anteriormente. Mas é fundamental que o estabelecimento informe se aceita ou não, e se ele aceitar, ele não pode começar a estabelecer condições do tipo: ah, só aceito determinado valor, se eu aceito, atribuo determinada taxa, eu cobro porcentagem em cima do valor. Isso não é possível. O consumidor pode procurar os canais do PROCON da sua cidade ou fazer denúncia dessas práticas indevidas pelo telefone 151. Além da cobrança indevida, até mesmo golpistas se aproveitam dessa história da suposta taxação do PIX. Eles se passam pela Receita Federal, entram em contato por WhatsApp, dizem que algum PIX que eles haviam feito tinha sido taxado e solicitam um pagamento para um CPF da pessoa não ser bloqueado. Então, tudo isso não existe. A Receita Federal já se pronunciou oficialmente, desmentindo que as transferências seriam tributadas e, em seguida, também alertando para essas fraudes baseadas em informações falsas. O fisco não vai monitorar também em tempo real todas as transações acima de R$5.000, viu, Cássia? No fim de cada mês, as instituições financeiras irão somar as movimentações e, se o total ultrapassar esse valor, os dados serão repassados semestralmente. A Receita Federal já tem acesso às informações fundamentais dos cidadãos, como endereço, CPF e CNPJ, e o número das contas bancárias. Mesmo monitorando as operações financeiras, o órgão não vai saber quem faz esse PIX ou TED, no caso do contribuinte que está gastando esse valor. Esse aspecto segue sob sigilo. Informação com credibilidade. Panorama 97. Você percebe, Caio, o que a fake news faz, né? Já prejudica as pessoas aí. importante você consultar sempre fontes confiáveis, mas infelizmente muita gente só se informa através de mensagens de WhatsApp ou redes sociais, ou mesmo fica acreditando em circulações de grupos, enfim. Sempre é importante, se você tem dúvida e aquilo interfere na sua vida, cheque a informação por uma fonte que seja confiável, né? Porque o governo já vem aí praticamente há cerca de uma semana dizendo não haverá taxação do PIX, mas tem gente que ainda acredita nesse tipo de situação. E o IPVA que chegou desde esta semana, hein? É melhor pagar à vista ou parcelar? O economista Marcelo D'Agosto dá as dicas. Como saber se é melhor pagar à vista com desconto ou de forma parcelada sem desconto as despesas do início do ano, como IPVA e demais anuidades? Financeiramente, de uma forma geral, é melhor pagar à vista com desconto. Isso porque o rendimento das aplicações financeiras, descontados impostos, tende a ser menor do que o desconto oferecido. Para confirmar no detalhe, você pode fazer uma conta financeira sofisticada, ou então usar uma regra mais simplificada. Para essa regra simples, você precisa saber o valor do desconto à vista e a quantidade de parcelas para o valor integral. Por exemplo, o IPVA de São Paulo tem 3% de desconto para pagamento à vista, e o pagamento integral pode ser dividido em 5 parcelas. Para calcular o que representa esse desconto em termos de juros mensais de uma aplicação financeira, você pode fazer o seguinte. Primeiro, subtrair 1 da quantidade de parcelas, que dá 4. Depois, dividir por 2 esse resultado, que dá 2. E por fim, dividir o desconto por esse número. No caso, 3% dividido por 2, que dá 1,5%. Esse 1,5% deveria ser o juro mensal de uma aplicação financeira para não pagar à vista e fazer o parcelamento. Como os juros dos investimentos antes dos impostos se estão na faixa de 1% ao mês, o melhor é pagar à vista. Informação com credibilidade. Panorama 97. 7h47, o INSS, Instituto Nacional do Seguro Social, divulgou nesta segunda-feira a nova tabela de contribuição para autônomos, como são conhecidos os contribuintes individuais. O cálculo da contribuição previdenciária dos segurados, que são contribuinte individual ou facultativo, é feito com base na aplicação de alíquotas sobre o salário de contribuição. Como aumentou o salário mínimo, aumenta a contribuição também. O segurado que contribui com alíquota de 20% sobre o salário mínimo tem direito a pedir a aposentadoria por tempo de contribuição e poderá transferir as contribuições entre um regime e outro de previdência, se pretende levar o tempo de contribuição ao INSS para o regime próprio de servidores públicos ou vice-versa. Os autônomos podem ainda contribuir no plano simplificado de 11% sobre o salário mínimo, mas neste caso não há direito à aposentadoria por tempo de contribuição, somente ao benefício por idade. Também não é possível se aposentar com benefício especial da pessoa com deficiência, se for o caso. Faltam 11 minutos para as 8. Dicas ajudam a economizar também neste começo de ano. É época da compra do material escolar da criançada. René Almeida. Janeiro é a vez dela, a temida lista do material escolar dos pequenos. O gasto é praticamente inevitável, mas algumas dicas podem diminuir a conta e aliviar o orçamento financeiro neste início de ano. Comece analisando a lista e confira se todos os itens são de uso individual. A legislação afirma que a escola não pode pedir itens de uso coletivo. Também veja quais materiais você já tem em casa. Podem ter sobrado materiais intactos do ano anterior que podem ser reutilizados. O educador financeiro Reinaldo Domingos orienta como deve ser a pesquisa daqueles itens que precisarão ser comprados. Fazer pesquisas presenciais em locais de preferência onde exista vários outros concorrentes do lado ali, muitas pessoas vendendo o mesmo produto. Isso vai fazer com que você faça uma cotação onde todo mundo quer vender para você e você vai ter condições de fazer uma escolha mais assertiva. Importante, primeiro, saia com essa lista que você já apurou lá na internet para ver se aqueles preços das lojas presenciais estão menor ou maior do que aquele que você apurou na internet. E aí você começa a fazer as suas negociações. Neste caso, não hesite em comprar os materiais pela internet, caso seja mais vantajoso. Feita a escolha dos itens, a melhor opção é pagar à vista, pois assim é possível negociar descontos. Caso não haja esse dinheiro na conta, parcelar é uma opção, mas dentro do limite do orçamento mensal. Se extrapolar... Então, nesse caso, você pode pensar em diminuir essa lista, conversar com a secretaria da escola e falar, olha, eu não consigo ter toda essa compra, o que meu filho vai precisar para esse bimestre ou esse semestre agora nesse ano de 2025? Talvez você reduza essa lista em patamares significativos aí de 50% e comprar só a metade. E aí sim, você poderá pensar em pagar à vista ou a prazo e ter ainda, se for a prazo, uma prestação menor que possa caber dentro do seu orçamento. A última dica é evitar levar as crianças junto na hora da compra. Priorize a função dos materiais e seus preços, e não marcas e personagens famosos. Se for o caso, cadernos e outros objetos podem ser customizados posteriormente. Aqui você começa o seu dia bem informado. Panorama 97. E o ministro da Educação, Camilo Santana, divulgou as prováveis datas de inscrições do FIES, que é o financiamento estudantil, e também do ProUni, o programa de bolsas a estudantes em universidades privadas. As inscrições para o ProUni devem ficar abertas entre 24 e 28 de janeiro, com primeira chamada prevista para 26 de fevereiro. Em relação ao FIES, a previsão é que os estudantes possam se inscrever entre 4 e 7 de fevereiro, com previsão de resultado no dia 18 do mesmo mês. As datas ainda serão oficializadas em edital. Quanto ao Sisu, a data já está certa. Inscrições serão abertas na sexta-feira agora, dia 17. Chamada regular está prevista para o dia 26 deste mês. 7h52, o presidente Lula sancionou nesta segunda-feira o projeto de lei que proíbe o uso de celulares nas escolas públicas e privadas no país. Os alunos poderão levar os aparelhos na mochila, mas o uso será limitado para casos de saúde ou emergências. A lei, aprovada pelo Senado em dezembro de 2024, proíbe o uso em todos os ambientes escolares, inclusive em recreios e intervalos de aulas. A regra vale para todos os segmentos da educação básica. A nova legislação tem como objetivo minimizar as distrações causadas pelos dispositivos móveis durante as atividades escolares. Manuela Miranda, gerente de políticas educacionais do Todos pela Educação, ela defende que o PL é um grande consenso. Vamos ouvir. Tem algumas medidas, enfim, essa medida nós avaliamos aqui no Todos pela Educação como muito positiva, porque as evidências mostram, e há um consenso dos efeitos negativos do uso excessivo de celulares por crianças e adolescentes. Então, uma pesquisa divulgada recentemente pela Unesco, que pede por essa restrição e essa proibição, revela que 1/4 dos países do mundo já instituíram medidas assim. Países como a França, a Espanha, Estados Unidos, México, já instituíram. E nós temos também experiências nacionais. Então, a cidade do Rio de Janeiro proibiu em fevereiro de 2024 e já vem notando efeitos tanto na aprendizagem dos estudantes como no convívio social, as crianças não utilizando durante o recreio, elas interagem entre elas. E tem questões de convívio, desenvolvimento de habilidades emocionais, inclusive, que são essenciais para o desenvolvimento tanto de crianças quanto de adolescentes. Portanto, agora o Estado de São Paulo também tem uma medida dessas, que será implementada em 2025. Então, as evidências todas, existe um grande consenso da importância dessa medida, tanto para a aprendizagem quanto para a parte emocional dos estudantes. A especialista lembra os efeitos do uso excessivo de telas para as crianças, principalmente aquelas da primeira infância. Esses efeitos, inclusive, se você pensar na primeira infância, uma criança, em vez de brincar, de assistir alguém lendo um livro, ouvir, conversar com outras crianças e até adultos, então desenvolve muitas conexões, o cérebro tem uma plasticidade enorme na primeira infância, e isso se continua ao longo da vida da criança. Então, esses efeitos, eles podem ser muito prolongados. Se na infância você dá um celular para a criança e ela fica ali, ela deixa desenvolver uma série de habilidades e questões emocionais também. Portanto, esse efeito ele pode trazer um risco prolongado bastante negativo se crianças e adolescentes são expostos. Então, efeitos parecidos com uma vida adulta, para além de aspectos que você comentou, como a fragmentação da atenção, a distração. Então, qualquer notificação te chama a atenção, você não consegue concentrar por muito tempo. O fato que você lê menos, então textos, livros, você fica muito no celular com informações. Então, certamente, todos esses efeitos trazidos para a primeira infância e para a adolescência têm efeitos prolongados para toda a vida. Para além de, claro, ansiedade, enfim, e outros problemas que a gente sabe que estão associados ao uso excessivo de telas. Manuela Miranda, gerente de políticas educacionais do Todos pela Educação, lembra, no entanto, que as desigualdades entre estudantes brasileiros em face de uma lei geral pode trazer distorções, e é isto que preocupa os educadores. Essa medida nacional, ela se aplica para escolas públicas e privadas. Inclusive, é muito importante dar esse respaldo jurídico para as redes e instituições de ensino de forma nacional. Isso garante, inclusive, que não tem uma desigualdade de legislação, enfim, então tem uma legislação nacional. Mas a partir do momento que ela é sancionada, é necessário se estabelecer protocolos e orientações muito claras para os profissionais de educação, para justamente que não haja tanta heterogeneidade ou desigualdade de implementação nas escolas. É claro que vai ser uma implementação gradual, mas ter protocolos muito claros e um apoio aos profissionais da educação garante depois que a gente não tenha uma desigualdade muito grande. A seguir, no Panorama 97. As informações do esporte. A nova Fotoótica, a ótica de todos, cuida da sua saúde visual. Agenda consulta no oftalmologista de sua confiança, entrega seus óculos em uma hora, dá manutenção gratuita em seus óculos, tem consultores treinados para orientar na escolha de armações e lentes. Nova Fotoótica, a ótica de todos, lojas em Oswaldo Cruz e Adamantina. Você já parou para pensar no poder do rádio? Sabia que o rádio cresceu mais que o dobro que o mercado publicitário no último ano? Isso mesmo! O rádio está cada dia mais forte, relevante e com a maior e melhor audiência. A sua! Por que o rádio está à frente? Porque ele está onde você está. No trânsito, no trabalho, em casa. O rádio é companhia, é informação, é entretenimento e é gratuito. Então, se você quer alcançar resultados reais, aposte no rádio. Anuncie! Uma mensagem da AESP, Associação das Emissoras de Rádio e TV do Estado de São Paulo. O que a natureza faz em séculos, o fogo destrói em minutos. Evite queimadas. Preservar a natureza é preservar a vida. Uma campanha da Associação dos Engenheiros de Oswaldo Cruz e Região. Apoio. Califórnia FM. Panorama 97. Panorama 97. Panorama 97. Esporte. Começando o esporte no Panorama 97, destacando o Mercadão da Bola com Mariana de Freitas. O Flamengo tenta trazer o volante Jorginho do Arsenal em negociação sem custo. O jogador está livre para assinar pré-contrato, mas uma das condições é que o clube inglês libere o atleta ainda no primeiro semestre. O contrato seria por 3 temporadas e as tratativas estão em andamento. O Corinthians está na busca de um xerife para a zaga. Na mira está Gabriel Paulista, que defende o Beşiktaş da Turquia. O Timão está tratando com os empresários do atleta, que tem contrato até 2027 com os turcos e está retornando de uma cirurgia. O Boca Juniors está tentando levar o goleiro Marchesin do Grêmio. O atleta, de 36 anos, tem simpatia pelo clube senese e poderia ser um caminho para aposentadoria. Já o tricolor gaúcho vem recusando as investidas desde o final do ano passado, mas a proposta mais recente fez os dirigentes repensarem o negócio. E o mercado da bola teve lavação de roupa suja. Dudu, agora no Cruzeiro, foi, digamos, deselegante ao xingar a presidente do Palmeiras nas redes sociais. A relação entre o ídolo alviverde e Leila Pereira azedou ainda no ano passado, quando o atleta desistiu de uma negociação na metade do ano e acabou saindo de graça para o time mineiro em dezembro. Leila falou em prejuízo de milhões e saída pela porta dos fundos. O atleta, nesta segunda-feira, rebateu mandando a dirigente tomar que suco. E agora as informações da Copa São Paulo de Futebol Júnior com Humberto Ferretti. 8 jogos abrem hoje a terceira fase da Copa São Paulo de Futebol Júnior. Quem perder está fora da competição. Quem vencer avança para as oitavas de final e, em caso de empate, a definição será nos pênaltis. Agora a Copinha começa a funilar e os jogos ficam mais difíceis. Destaque, por exemplo, para Cruzeiro e Portuguesa, 5 da tarde no horário de Brasília. Mesmo horário de Santos e Ferroviária. 6 da noite tem São Paulo e Juventude. 7:30 Fluminense e Água Santa. 9:30 Guarani e Atlético Mineiro. E 9:45 Botafogo e Ponte Preta. A terça-feira de Copinha ainda terá Bahia e Coritiba, Mirassol e Criciúma. Ontem, 16 times entraram em campo no encerramento da segunda fase. E teve gigante que deu adeus à competição. O Flamengo foi atropelado pelo Red Bull Bragantino por 3-1 e está eliminado. Os demais grandes, porém, fizeram a parte deles. O Corinthians bateu o Falcon por 1-0, mesmo placar das vitórias de Vasco e Grêmio sobre Juventus e Marcílio Dias. O Palmeiras venceu Referência por 2-1. O Atlético Paranaense fez 2-0 no Novo Horizontino e o Ceará atropelou o 15 de Piracicaba por 4-0. Sport, Goiás e Fortaleza se classificaram nos pênaltis diante de Oeste, Vitória da Conquista e América Mineiro. E com as informações do esporte, estamos encerrando esta edição do Panorama 97, que volta amanhã, 11:30, tem rotativa no ar. Para você, um bom dia, uma ótima terça-feira e até lá. Panorama 97. Panorama 97. Confira sua sintonia. Essa é a ZYD 924. Operando em 97,3. Uma emissora da sociedade. Rádio Clube de Oswaldo Cruz. São Paulo. Essa é minha rádio. Ligada em você. Califórnia FM. O Senac está com vagas para cursos de instalação e manutenção de ar-condicionado. Aproveite que o verão está aí para aprender tudo sobre instalação, limpeza, higienização de filtros, troca de peças, manutenção de peças, limpeza de canaletas, entre outras coisas. O curso é bem completo. E o melhor, 100% prático desde o primeiro dia de aula. Senac, matrículas abertas. Informações 3528-4004 ou 18-997-47-4384. Rua Rodolfo Zaros, 411, Centro. Casa mais gostosa, aconchegante, com qualidade, requinte e muita elegância? As lojas Real Móveis e Colchões proporcionam isso para você, além das facilidades de pagamento. Faça uma visita e confira. Lojas Real Móveis e Colchões, em 2 endereços. Na entrada da cidade, Avenida Doutor Miranda 781 e Avenida Brasil 503, no centro de Oswaldo Cruz. Lojas Real Móveis e Colchões, tudo para o conforto de sua casa e da sua família. Essa é a minha rádio. Califórnia. Aqui tem Unimed. Sempre que você encontrar essa frase, saiba que ela significa bem mais que um plano de saúde. Você vai encontrar gente que se importa com o bem-estar e com a vida das pessoas em tudo que faz. Uma confiança que nos impulsiona a cooperar para a evolução e a transformação do nosso sistema de saúde. Aqui tem propósito. Aqui tem cuidado. Aqui tem Unimed. De segunda a sexta às 8 da noite aqui na Califórnia. Viva a noite. A sua noite com muito mais estilo. Califórnia FM. O nosso próximo programa tem conteúdo livre para todos os públicos. A partir de agora, pela Califórnia FM, Manhã Califórnia. Mais astral e alegria no seu rádio. Muito bem, 8 horas e 4 minutos. Chegamos, gente. Tudo bem por aí? Tudo certo? Tá começando o nosso Manhã Califórnia para você na sua terça-feira, hoje dia 14 de janeiro de 2025. Por aqui o KS chegando para te fazer companhia. Ao vivo em cores para você até às 11 da manhã com muita música. Sua participação com a gente aqui no nosso WhatsApp. Quer participar aí? Mandar aquele abraço maroto, deixar aquele recadão bacana, aquela música, aquela trilha sonora que não pode faltar na sua manhã de terça-feira. Manda aí pra gente. 3528-1089, nosso WhatsApp disponível para você participar junto com a gente, deixar a nossa programação muito mais bonita, muito mais legal. Que delícia! E até às 11, tamo junto e misturado aqui nos 97,3. Já ficou bem informado no Panorama 97 e agora segue com a gente no Manhã Califórnia. Você que tá aí no seu trabalho, bom trampo, valeu pela sintonia. Você que tá em casa aí nessa manhã gostosa, curtindo férias, curtindo fogo, se preparando ainda para ir trabalhar mais um dia aí de luta. Vamos juntos aí então também. Pessoal que tá acompanhando através da internet, o nosso site www.radioosvaldocruz.com.br. Vamos juntos, todos juntos então, nessa manhã de segunda, aliás, nessa manhã de terça-feira, começando o nosso Manhã Califórnia. Manhã Califórnia. Bom dia! Robin Schools chega! Surprise.